Fala, meu amigo. Vou passar o presidente, tá? Agora... Tá bom, ok. Ô, Roberto. Fala, meu compadre. Tudo bem, querido? Tudo bem, tudo bem. Chegou agora? Eu cheguei agora, querido. É. Fazer só uma pergunta. Que palhaçada que é essa que o Ministério Público de São Paulo me denunciou? Então, eu soube disso agora. Aquele Cancerino. É. Certo, lembra? É. A informação que nós tivemos foi agora. Esse processo não é eletrônico, então a gente não consegue acessar agora. É. Entende? Então essa informação que veio, vamos esperar até amanhã para ver o que acontece, né? De que forma que ele procede. Parece que teria sido por lavagem, né? É lavagem de dinheiro. É alguma merda que ele fez, que agora nós temos que depois fazer a defesa, né? Mas a gente sabia que ele iria fazer essa merda, né? Isso era claro, né? Tanto que nós nem fomos lá depor naquela altura, porque ele já havia feito o juízo de valor, dizendo para a Veja que iria denunciar, né? Tá bom. E amanhã eu gostaria de conversar com o Vaismecê. Amanhã eu tô fodido, Roberto. Amanhã eu vou contar uma coisa pra você. Eu tinha um encontro com a Lurinha agora, que não pode ser agora, eu vou partir para 9 horas da manhã. Certo. Às 10 horas eu tenho a direção do Movimento Sem Terra. Certo. À meio-dia eu almoço com o Zé Múcio e com o Valfrido. Às 2 horas da tarde tem um debate com o Nelson Barbosa. Certo. Eu vou estar livre lá para 5 horas da tarde. Perfeito. Tá bom, eu vou ver se eu faço isso aqui. Hoje fui procurado por um colega, o Caixa d'Água. Ele se tornou advogado do foi constituído pelo como é que é? Pelo Aurélio. Ah, é? É. Então, ele entrou em contato comigo, tá ótimo. Tá bom, querido. Então, a gente agora, conversa. Agora colocou um advogado. Eu encontro um jeito. Dava, né? O Caixa d'Água é o cara que acompanhou o Paulo. Eu sei. Tá bom, querido? Tá bom, amigo. Tá bom. Ok, então. E amanhã estamos vendo. Já voltou o Cristiano? Não, o Cristiano vai ficar lá. Ele teve hoje uma reunião lá, mais uma, né? Então ele vai ter que ficar lá. Ele vem amanhã à tarde para cá. Assim, agora tem uma reunião aqui também, num outro assunto. Tá bom. Vamos ver, conforme for, se você estiver livre lá pelas 5 horas da tarde, te daria um pulinho lá para passar duas ou três informações. Tá bom, querido. Tá bem? Tá bom. Ok, então. Um abraço, querido. Outro. Tchau. Tchau.